sodomized. Sempre evoluir, longe de ser favela, mas eu estou aqui. Decidi encarar a vida ao invés de fugir. Zona do Espinheiro, onde eu cresci, lugar que me ensinou a sempre evoluir. Longe de ser favela, mas eu estou aqui. Decidi encarar a vida ao invés de fugir. Pra que fugir? Por que não encarar? Momentos do passado que eu tenho que lembrar. Felicidade plena e muita vagabundagem. Andando ligeiro de olho na camuflagem. Escutando sabotagem, sacando a vista do mangue. Tempo de sobra pra assistir Chichichong. Responsabilidade não existia para nós. Comece o Albieri, Cuxia, Like a Boys. Faço meu rap sem ele, não consigo viver. Conheci e refleti, tive muito o que aprender. Rima, escrever, não vai pensando que é fácil. Nas minhas letras eterniza esse prefácio. Correndo todo dia pra manter o meu vício. Hoje eu nem lembro mais como foi o início. Mantendo minha vibe em cima do precipício. Jogo rápido naquele tempo, nada era difícil. Graças Espinheiro, então Jaqueira. Legalizando todo dia até na segunda-feira. De olho na rasteira, longe da sujeira. Tem que andar esperto e não dar muita bandeira. Rime back pra livrar a gente do tédio. Fumaça para o alto, marola no prédio. Rolé pela rua toda vez de madrugada. Não apertava um, apertava tonelada. Zona do Espinheiro, onde eu cresci. Lugar que me ensinou a sempre evoluir. Longe de ser favela, mas eu estou aqui. Decidi encarar a vida ao invés de fugir. Zona do Espinheiro, onde eu cresci. Lugar que me ensinou a sempre evoluir. Longe de ser favela, mas eu estou aqui. Decidi encarar a vida ao invés de fugir. Vejo um X marcado nessa minha história. Construo o futuro pensando no agora. Derrotas e vitórias almejando um dia agora. Cercado de ilusões que me levam por aí afora. O andar e o mundo a conquistar. Começo a rimar, não tenho que me parar. Fortificando qualquer tipo de pesadelo. Correria diária é a zona do Espinheiro. Sempre ligado, atento e ligeiro. Confio no meu bonde, acendo mais um isqueiro. Faço até coleção, daria pra vender. Entrar para um comércio, fumar que nem um ET. Laricar e ver TV com a gata do meu lado. Eu queria mais o quê? E por questão de escolha, quis e quero mais. Escrevendo o meu rap, procuro a minha paz. Pois sei que ela jaz, explico para os meus pais. Seu filho é um maluco que não sabe o que ele faz. Mas zero problema, ser feliz é o meu dilema. Conheço duas amigas, já fecho no esquema. Cena de cinema, depois vira poema. Descrito em várias linhas enquanto o back queima. Consequente lembra lições do passado. O tempo da Babilônia que serviu de aprendizado. Para mais um lombrado, porém conscientizado de que a vida é uma só e eu quero o meu espaço. Então fica ligado, brother, Scanchi tá chegando. E mando com suas letras, mas também improvisando. Detalhe tá no pulmão e por isso vou respirando. Vivendo e mudando, entendendo o tal do ser humano. Já que mano, esse é meu plano. Consegui viver a vida fazendo o que eu amo. Cush com uma gancho. Cush com uma gancho. Respostas não quero, cadê elas? Nunca veio, fica feio, foda-se. Proposta passada, ignorada, dilacerada. Amarga realidade de quem sobe o monte e enruste os mandamentos. Lembre-se a todos os momentos, os ensinamentos. E até Buda navegou contra o vento. Do mais luxuoso castelo de cimento. Ego como vigas para dar sustento. A tinta que refresca o ar com toda a luxúria que você não pode imaginar. Pensar, ele se mandou para sua missão. Efetivar com o bando, sem diferenciar lá do B, lá do A. Mas constelações entram em choque, daqui até Plutão. Cheque lá em Marte, mas não mate os sonhos de alguém que almeja se permanecer de pé até.